Yeah, man! Move, come up and balance, balance, go down and get your man. Nós pro MX, easy. Cê dá aí, man, as Fabrício, negão, contraste, rato. Biribon, cê no original. Rap nacional, yeah, man, cê no biribon, cê. Das favelas, de BH, todo mundo, yeah! Foi dito que o conhecimento liberta. Então vamos nos conhecer pra nos libertar. Nos munir do mais profundo saber, para não deixar nada nos dominar. Fugir das maldades que sempre nos separam, que nos impede cada vez mais de amar. Arrebentar amarras que nos aprisionam, prendendo nosso desejo de voar. Mas vamos ganhar asa pra atingir o céu como águia. Subir alto, abandonar o mundo cruel, deixar nossa marca, fazer nosso papel. Subindo pra montanha que jorra leite e mel. Foram tempos, momentos que tínhamos que nos calar. A boca amordaçar, os olhos vendar. Mas se foram as trevas, veio a luz pra iluminar. Desertos escaldantes que tivemos que atravessar. A voz agora ganhou força e o brado ecoa. Criamos um grande cântico que a geração entoa. Limite é pra quem não vê o detalhe. O movimento vendo o calor de onde venha, ninguém sabe. Escada pra subir, escada pra descer. Babilônia interna, gira de dentro de você. Limite é pra quem não vê o detalhe. O movimento, vento, calor de onde venha, ninguém sabe. Escada pra subir, escada pra descer. Babilônia interna, gira de dentro de você. Quem tiver de tá vai dar, desde o esboço. É o Egito louco, cheio de berimbolo. Quantos estariam aqui com nós, sem mudar nada? Risadas e risadas ao invés de lágrimas. O opressor, que desde então deitou e rolou, não muda. De quais sente culpa, eu sei no que resulta. Perdido, fuga, oração e música. Os lados da moeda na favela se mistura. Sonhos que nos levam à fé sem obra é morta. Não empolga, só mostra, pega, desembola. Vitória é pra quem respira, não vê passar o dia. O sono que não chega, traz a estratégia em seguida. E foi nessa batida rica em melodia. Seiva pra minha vida, easy, minha fatia. Pro gol de honra em Minas, Jamaica é a liga. A África que grita, a essência mantida. Limite é pra quem não vê o detalhe. O movimento, vendo o calor de onde venha, ninguém sabe. Escada pra subir, escada pra descer. Babilônia interna, gira de dentro de você. Limite é pra quem não vê o detalhe. O movimento, vendo o calor de onde venha, ninguém sabe. Escada pra subir, escada pra descer. Babilônia interna, gira de dentro de você. Chegando na versatilidade, vão colocar minha habilidade junto com isso. Irmandade, não é como nem como. Vamos pedir o povo pra sair desse coma. Tem vivinha que acordar, batendo viola com choro seco na goela. Verdade não mostrada na caixa quadrada dela. Estamos todos presos numa grande tela, mas eu tenho certeza que podemos sair dessa imensa sequência. Limite é pra quem não vê o detalhe. O movimento, vendo o calor de onde venha, ninguém sabe. Escada pra subir, escada pra descer. Babilônia interna, gira de dentro de você. Limite é pra quem não vê o detalhe. O movimento, vento, calor de onde venha, ninguém sabe. Escada pra subir, escada pra descer. Babilônia interna, gira de dentro de você.